na noite, unidos na sorte e na dor. Guardando as palavras que temos pensadas de amor. Quando as nuvens chorarem e as águas secarem, teus olhos sem fim, partirei nessa hora, chovendo lá fora, por dentro de mim. Contigo consigo chegar e partir na magia de um dia voltar. Não tenho direito de ter o que aceito e não dou, não dou. Em troca de tanto entre nós.